Autorizado rota conforme plano de voo, pista 190, primeira curva direita, da El Leda Irume, 5551, transponde controle 198. Ok, autorizado 360 para o Galeão conforme o plano, decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda Irume, transponde 5551, controle Salvador 309.8, Xené 6219. Correto, 29, chama pronto, puxa. Chamará, segundo. Galeão 360 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 190, primeira curva à direita, subida da El Leda Irume, 5554 no transponder, controle 198. Chama pronto, 963. Chama aí, 255, pronto, copy. Pronto, copy, 62. Brasília autorizado, nível 380, rota conforme o plano de voo. Pistão na zero, primeira curva direita, arbor, transição elétrica. 5564 no transponder, 198 controle. Brasília, nível 380, rota conforme o plano, atendido 97, primeiro aeroporto. Decola da 10, curva direita, arbore elétrica, 5564, transponder, 198, controle. Xané 62, 25, chama pronto. Passará pronto. Clareza, Uno. Reporte estabilizado, está autorizado a final por ter uma TLE 7800, compatível no seu Zulu. Brasília 32. Brasília autorizado 360, rota conforme plano, pista 10, primeira curva à direita. Ardor, transição, Elefa. 5560, no transponder, 098, controle. Então, o 1865, autorizado número 360 para Brasília, a seu Zulu 17. Decolando a pista 10, primeira curva à direita. Ardor, transição, Elefa. 5560, transponder. 198 será o controle. O 1865, já estamos prontos para o. Não, agora sim, vamos só abrir um hotel estádio agora. Mas foi o 1865. Correto, só não copiei a última informação. Está pronto já para push? Pois é, nós estamos no desafio do porão de cada um. Posso dar manutenção, só um segundo, por favor. Beleza. Agora foi 1-1-8, decimal, 9. Sexta, 1, 101, aguardo 4, 2, autonomia, da Flores, 9, contato. 71? Sim. Sonar 63, parece que eu estou através do meia dúzia. Mantenha a posição e segue a companhia até o ponto de espera, via Índia, 2895-1013. Segue o voo, 2895-1013, agora na Vendrê. Outro piloto em contato visual, Tânia Gripouso, pista 71, calma. Calma. Piscina 9, 621. Aeronave agora, autorizado o Xanatá 2-1-1. 1-9-5, consolo. 65. Prossiga. O Rosal que não iniciou o pushback ainda, mantém a posição por mais 30 segundos. A companhia vai taxiar a sua retaguarda. Pode iniciar, ok? Obrigado. Rona 963, prossegue agora até o posto de espera via Índia. 2895. Eu aqui, eu posso esperar via Índia. Rona 963. Para o táxi do Oxana 6211, com PAB 126, autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas. Principal Alfa X-Ray. Ah, afirmativo, chamada para ingresso ao participante Alfa X-Ray. Hector Índia. Decota, Hector Índia, com Fox Confere. Com o PAB de 164, autonomia de 3 horas e 40, alterna João Pessoa. 865 à direita via Índia, ponto de espera 18.5013, boa viagem. Cancel, meu alternado será Palma, do fim de Serra Brava, o Papa de Dentro. Ciente. A edição do táxi, próximo. Afirmo, via Índia até o ponto de espera 18.95.013. Colhendo aqui pro solo, pois com a liberação tem um R2 da companhia retaguarda, pois a passagem do meio está autorizada. A passagem está Sai da Momo após direto 5543, no transponder 098 controle. 0. É 29, bom dia, está condicionado. 5 tráfego da Gomes, tem a rolagem ali, mantenha no 0. Bom dia, era a rolagem, a tráfego da Gomes, colapso, mantém. Bom dia, a 29. Acionamento 14895, ajuste 1013, vou viajar. Mantenha a posição aguardando a Alfa Cheyenne. Estimativa, Cheyenne e aguardando. Alanta, critério, chama o taxi. Alfa Cheyenne, que é o solo? Após o taxi de Cervoz, a sua frente está autorizado a seguir até o 3. Maravilha, após o taxi de Cervoz, então, continua o rebote até o 3, obrigado. Colônia 37, controle 119, posto na 8. 09, aí, valeu. Agora o centro é 5, 1, 2, 5, decimal 1, 9, 1, 3, 3, decimal 9. 1, 2, 5, 1, 9. Para o nível 360 na saída Arpo Elétrico. Árvore Elétrico 360, gol 187. 311 livre decolagem, correção, 6211 em livre decolagem da 10, o Venta Calma. Livre decolagem, né, 6211. Meia 225, táxi, via Índia, ponto de espera 2895, 1003, boa. Via Índia, ponto de espera 2895, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Chané 6211 de coluna, você escuta. Chané 6211, contato na zona da colagem, super nível 3, né, zero, você está, é o transmissão cirúrgica. Ok, Chané 3, 360, na saída leal, confira a outra posição para o leal. A saída da El, transição Irume. Vai levantar El, Leda, após Leda, Irume. Ok, deve ir. Pode voar direto Leda? Autorizar direto Leda. Para o Leda, após Irume. Visitário para o 1865, voar direto Elefo, está presente? Autorizar direto Elefo, 1865. Direto Elefo, obrigado, senhor. Até 2010, Mike Bravo Romeu. Graça. Colégio 4.7198, controle. 198, obrigado. Ali, ó, Chané 622. Eu, Chané 622, contato na danada colagem, sua para o nível 380 na saída Armor Elefa. Armor Elefa, atenção 380, bom dia. Bom dia. chama agora o centro de recife, 1-2, bonito décimo a 8, ao término 1-2-6, décimo a 0. 1-2-8-8, 1-2-6-0, com 1-9-6-5. Quero manter a cabeceira 35, rapaz, ficando pronto para depois. Mantenha a posição, o Golfo Alfa Romeo aguarde por gentileza. Sim, Golfo Alfa Romeo mantendo a posição. Também que tem nível de colagem da 35, o Golfo é de 0,20 graus com 4 nas. Aí todos os jogos foram errados, confirme se já está com o trator acoplado. Vai sim, está com o trator acoplado. Mike Bravo Romeo Solo. Siga para o Bravo Romeo. Mantenha a posição por gentileza, ok? Todos os jogos foram errados, acoplou o trator ainda. O Golf Alfa Romeo vai iniciar o reboque. Eu espero para a posição 10, mantenha a posição. Por gentileza. Agora o Fio Oscar Romeo iniciou o reboque até o 7. Ele reboque, mas tem desculpa. Vou para o Oscar Romeo. Bravo Romeo, você prossegue com o reboque. Confirma qual, qual foi a sua posição original. Mike Bravo Romeo, é o solo. Meu, Mike Bravo Romeo, prossegue. Prossegue, ok. Bom, Lanterna, 133, décima 1, 9, 5. 2133, mais 5.1. Poderia confirmar se o Oxamé 6211? Vai ser para o Oxamé 6211, chamar o centro de tipo 135, décima 1, alternando 133, décima 1, 9, 5. 3925 Vamos lá, Tango Eco, Tango India. Contato radar na decolagem, sul para o nível 080, Marcelo Monte. morning, go ahead. Alpha, okay, confirm, apron, and runway departure. Charlie Alpha, cleared from Salvador to Leos Sois, flight level 180, and flight planning route, runway 17, left turn, Momo departure, then direct, call code 5010, Salvador departure 119-180. Sorry, Alpha is correct, call, confirm, Southern Bird. Set up to the tower, 118-195, KNH 1012. controle. Vega levou o instrumento cancelado aos 1001, Matheus Controle Flight número 065, me informa que mais para o curso. Copiado 1035, é sanguíneo, é grato. Bom dia, Fox, confere, Guarulhos 340 autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, 5020, transponder, controle 19-8. Bom dia. Aqui é a Juliette, agora a cópia número 2, por gentileza, para o São Fox. rota qual a parte? Abata, é, confirma o nível solicitado. Gente. Salvador, bom dia, Mike X-Ray Fox. Prossiga, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, encontra-se aqui na remota Pátio 1, posição 14. Solicito autorização para rebocar a nave, Pátio 1, posição 9. Sim, 14 para 9, autorizado, reporta o término, Mike X-Ray Fox. Trato, reportando o término. Não tem seu plano, aguarde mais que eu te olhe.